nooit wel wil. Estabilizado, 559 ano 13. 559 ano completo de aproximação, torre 1895. 1895. Controle, boa noite, está 3858. Vai passar 2000 agora na Momo. São 3858, contato radar na decolagem, se manter nível 370, sai da Momo. 370 na Momo. Salvador, 35591. 35591, boa noite. Continua aproximação. Reporte gente, pouso baixado travado. Ajuste na 013. 013, baixado travado. Livre pouso custo na 0, vento 080 graus, 099. 35591. Vento? 080 graus, 099. 080 com 097. R$18,58, suba a receita nível 310, pedido do centro Recife. R$38,58, copia o controle? Negativo. Negativo, prossiga. Pedido do centro Recife, suba a receita nível 310. 310 restrito, 3,85. Confirmo. Papa Romeo, Serra Charlie Bravo, autorizado Serra Bravo Uniforme Romeo, Uberaba, nível 400, decola da pista 17, com primeira curva à direita, saída da EL, lei da transição motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, operizo 10 após conforme a rota do plano de voo, aciona 5475, frequência do controle 120.8. Saída da EL, Leda Transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Papa Romeo, Sierra, Charlie Bravo. Saída da EL, Leda Transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Após interceptar, eu preciso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Positivo, já passou 80, 3, 8, 5, 8. Correto? Tem informação do PAB? Somente confirmando o PAB 5? Papa Romeo, Sierra Charlie Bravo, para acionamento de táxi, chame torre 1-1-8-9-5, VNH-1-0-3. Índia Numeral, autorizado ingresso, reporte ANL, voando cabeceira na 7. Voo na 096, autorizado o aliado, manter cabeceira na 0. Ali, mantenha na 0, voo na 096. Charlie Bravo, livre sinal, chame táxi. 5591, solo 56, libera direito, chame solo 1-2-1-2-9, boa noite. Solo 2-1-9, boa noite, 5591. O 3850 pode voar agora direto para ti? Então, 3858, chame Centro Recife agora e peça o mesmo, frequência 12685, alternando no 2545, bom voo. Ok, 12685 e 12545, né? Afirmativo. Dado. Lerner 6303, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro na 093, está livre LS X-Ray, na 0, reporte estabilizado. ALS para 2000, autorizado, LS X-Ray, no reporte estabilizado, 6303. Portugal, 019, descending to 4000 feet, ONI de 1013. Formativo. Primeira alfa autorizada a decolar, pista 17, vento 080 graus, 07 nós. Bona 096, decolar 258, chama o controle no 20.8, boa noite. 208, obrigado, boa noite, Bona 096. Solicito autorização para reboque da posição 5, para eu vou a posição 3 do pátio 3. Controle de Salvador, boa noite, Bona 096, decola cruzando 1600 pés. Bona 096, submantém nível 370, sai da Momo, vigilância. Momo 370, nível Bona 096. Esse rebosque da posição 5 do pátio principal para o pátio 3. Reporte no término. O Mike Anquexuei. Mike Anquexuei, grato. Alfa, decolada aos 5-9, esquerda, reporte na perna do vento, 1-7. Curva esquerda, reporta na perna do vento, da 1-7, Índia, November Alfa. Índia November Alfa, agilize o cruzamento do campo, mantenha a perna do vento da 1-7, aguardando para girar base. Mantenha a perna do vento da 1-7, aguarda para girar base, o Índia November Alfa. 6-3-1-3. Gente, completa a aproximação, torre 1-8, decimal 95. 8-9-5. Capatão Mike Avianes, informação em curso Alfa 090 para Recife, copia? Confirme a pista que decola o pátio que se encontra, o Mike Avianes. Boa. Oxalé 6303, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 08 nós. Informa o tráfego no setor norte do aeródromo, 1000 pés, 17, não interferir nada com o seu pouso. Gente, pouso autorizado, 10, 6303. Frequência do controle 120, decimal 8. 4298, acione identificação, chegada a margem desse, mantém nível 050, ajuste de altímetro na 013. Romeu, Índia, November Alpha, autorizado em gerar base, reporte final da 17, vamos para a segunda Airbus da Oceanel, pousando na 10. Girando base, o Índia November Alpha, ciente do tráfego da Oceanel na final da 10. Tango Mike, alguém aqui na escuta do sol? Gente, autorizado o nível 110 para Recife? Afirmo, para o táxi, chame torre em 118.95, PNH 1013, Papa Tango Mike, aqui, aqui. Confirme o PLB? Chame torre em 118.95, Mike Epirinque. Papo Romeu, Índia, November Alpha, autorizado toque arremetido, pistola 7, vento 080 graus, 079. Autorizado toque arremetido, Índia, November Alpha. Oceanel 63, no 3, no solo 04, libera direito, chame solo, 1219. Direita, solo 219, 63, no 3. Tomador Gol 1096. Prossiga, Gol 1096. Mativo Afroti. Seta Centro Recife na 2685, ordenando no 2545. 2685, 2545. Sim. Tchau. Portugal 019, clear ILS XA, runway 10, report service. Clear to LFX, runway 10, call me back from establish a post, call to Ruanana. This is Salvador, a post, call to Ruanana. Can I proceed direct to Duna? A post to Gaudio 19 in negative, maintain arrival. In arrival, a post to 1-0-1-9. Eu ia aquecer entrando no, já no pátio 3, ok? Gente, então já liberou o pátio principal. Positivo. Ok, graças. Tá. Salvador, boa noite, Tripe 5216, tinha de informação Alfa. Solicita nível 130 na saída, quanto se possível. Tripe 5216, aguarde coordenação. Aguarde. Tinha 6313, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, 6313. Eu sei, Antônio, bravo, autorizar o táxi, reporte na papá. Mike F. Yankee, boa noite, prossiga. Mike Jack Yankee, número 2 para o táxi, reporte na Papá. Torre, o Índia November Alpha girando para pela direita no 7. Índia November Alpha, autorizado toque arremetida 17, vento 080 graus 09 nós. Ele pode ser arremetido no 7, Índia November Alpha. Confirme o Papa Romeu 7, Charlie Bravo, papapá? Sente, aguarde para o ingresso, Serra Charlie Bravo. November Alpha, seu correio remeteu ao 09, foi na proa do farol de Itapuã, previsto que era essa do farol de Itapuã. Boa, na proa de Itapuã, o Índia November Alpha e prossegue para a espera. Boa noite, obrigado. Boa noite. Azul quanto 298, livre descida 2 mil pés, ajuste no 0 ou no 3. Livre de descida para 2 mil pés, 0 no 3, Brasil 4298. Quer me focar, Luciana? Sou 101. Porto Vivo 9, continua approach, porte automark, land again, unlock. Call it back, contra automark, get it down, unlock. Ponte, call 01. Acaju. Nível 130, saída. Onde? Decola da 10 esquerda após. O código é o 0260. E aí o controle 1208. É, autorizado 130 na Conde, Golf 77, decola 10, curva esquerda, o apelo 1208, o teste ponto 0260, 352. 2196, correto, chama pronto, parte 3. Chama lá, manda pronto, parte 3. Boa, 2196. Salve, da hora, post call 01A, checking automarker, gear is down and lock. Report call 01A, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, post call 01A. November Alpha, visual contrátil nacional 10. Afirmativo, visual contrátil nacional 10. A retaguarda do mesmo está autorizado o cruzamento da sinal 10. Previsto espera sobre em o Índia November Alpha. Está autorizado o cruzamento do eixo 1028 na retaguarda do tráfego na curva sinal 10. Vai se manter a espera sobre a Enrima, Índia November Alpha. de 090.08 knots. Obrigado. Serra Charlie Bravo, livre decolagem Pistilão 7, vento 080 graus, 079, atentando aquele turbulente do tráfego que pousou na 190, como tráfego à sua direita, não interfere com essa decolagem. Moscow 019, on the ground at 13, vacate runway on the right side, contact Salvador Guard 11-19. Vacate by the right, and vacate Geronimo Bond at Manal, approach call 0-1-0. Boa noite, obrigado. November Alpha, Buena Pro da RMA, onde fará espera com curvas pela direita, em November Alpha. Setora espera sobre RMA com curvas da direita, o Indiano River Alpha. Serra Charlie Bravo, decolado ao 05, controle 208. 208, boa noite. This is via taxiway Alpha, then Juliet, on aiming of gate number 8. Wait for follow me car of Infra Company that will lead you onto gate number 11, gate number 11. Okay, post call 019, taxi via Alpha Juliet and beam 10-8. Waiting for follow me car to stand 11, post call 019. Roger, Portugal 019, just for your concern, your aircraft will be dislocated for the left or right side of the center line of taxi on May apron, okay? Okay, copy. Approach call 019, obrigado. Azul 4298, informa o tráfego aqui esquerda. Charlie 150, não interfere com o seu pouso, está mantendo espera sobre a RMA. Sim, Azul 4298. Baixou e travou 4298. Do 4298, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 089. Livre pouso, pistão 0, azul 4298. Aqui é quem que mantém a posição aguarde. Comandante, 5216 para o estacionamento. 5216 livre no 43, chama táxi. Para táxi 5216. Aqui é a Yankee, tentando estrear turbulência que o tráfego pousou na 90, teve decolagem, pistão no 7, vento 090 graus, 079. November Alpha, complete curva pela direita, segue final no 7, o Índia November Alpha. Completa a curva pela direita, prossegue para final no 7, o Índia November Alpha. Azul 4298, solo zona 8, livre direito, chama solo em 219. Livre direito, chama solo em 219, azul 4298. Salvador, azul 4298, liberou a pista. 4298, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 4298. Mantém nível de voo 110. Para 110 no perfil da Conde Mike, é com Yankee. Prossiga. Chame Centro Recife, 1251, na alterna 1395, Serra Telho Bravo. Autorizado final no zero. Autorizado final 1 no zero, tá? Salvador, 352, no meio para táxi, 2:30, torna Salvador 4 no meio a bordo. 46 Salvador, 2:30. Afirmativa, 2:30, torna Salvador 4 no meio a bordo. Autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, dando pra passagem para o Embraer da Azul, que segue até o portão 03. Após a retaguarda do tráfego, segue até o ponto de espera via de Alfa, o ponto de espera 1 no 8 decimal 95, eixo no 0 no 3. Chega, eixo no 0 no 3, livre táxi até o ponto no 4 3, aguardando a passagem da Embraer da Azul. Após prossegue no táxi, chama a Sainte 1895 no ponto de espera da 1 no 0, tempo 52 no meio. Salvador, 13305. Prossiga. Com referência, pode voar direto de Serra? Não, mantenha Duna. A torre está com uma aeronave no circuito de trato. Mantenha Duna, intercepta a final em Duna. Ok, obrigado. boa noite, DB 5216, na ponta superior no zero, pronto. Esse mantém a 4 mil pés, chegada Bonf, 1013 o ajuste. Passando, descendo para 4 mil, a proa de Bonf, quanto possível, proa mais adiante pelo ou Duna. Oi, Duna. Prata. Torre Índia November Alpha girando base para 17. November Alpha, poste na final 17. Reportará na final 17, Índia November Alpha. Dois no meio, devido de decolagem, pistão 90, o vento 090 graus, 089. Corrigido ainda na November Alpha na final 97. Na November Alpha, livre de toque remetido, pistão 97, o vento 090 graus, 089. Livre de toque remetida na pista 97, ainda na November Alpha. Vento 090 graus, 090. 7, livre de colagem, tempo 5216, iniciando. Dois no meio, decolado às 2,6, controle de 0 decimal 8. 120 decimal 8, 52, ano meio. Índia November Alpha, tocou o RMT 2,6, autorizado curvar à esquerda, circuito padrão 1,7, reporte girando base, o Índia November Alpha. Autorizado curva à esquerda, circuito padrão, reporte girando base, o Índia November Alpha. Cinco da trilha, sem identificação. Mantém nível de voo no 80, voo e proa da posição Peluxa, me dá o de descida. Pelo 305, chama a torre em 1 no 895. 895, 3305. Mandando boa noite, então 3305, estabilizado, final ILS, pista 120. K3305, continue a aproximação, reporte com o trem checado. Baixada e travado. Gente, o K3305, continue a aproximação, aguardando a autorização. Como o tráfego cruza no final 190, não interfere com o seu curso. Gente, aguardando que está livre, 3305. Índia November Alpha, mantém a perna no vento, aguardando a autorização para gerar a base. Vai manter a perna do vento da 1-7, aguardando autorização para girar a base de November Alpha. K3305, livre pouso, pistão 90, vento 090 graus, 099. Livre pouso, 1-0, da 3305. Mas quem é que sua razão de subida? 500 metros, senhor. 352 no meio, sua razão de subida? Aproximadamente 1.500 pés. 1.500 pés, gente. Índia November Alpha, Índia November Alpha, se dá presente, está autorizado girar base, reporte final na 7. Autorizado girar base, reporte final da 7, Índia November Alpha. Dessa 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000 pés, autorizado o X-Ray down no zero, gol no 246. Qualquer revertida na pista no 7, Índia November Alpha. 3305, solos 30, liga direita, solo 21 decima 9. Direita 219-3305. Salvador, boa noite. 3305, livro. 305, Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612. 12 horas em 8 milhas e meia. No mesmo deslocamento, equipamento Antialha 208, livro 080 para 110. 752, zona meia. Autorizado curva à esquerda, circuito padrão, 917. Suporte livrando o eixo da 9028. Autorizado curva à esquerda, graças ao circuito padrão, 917. Reporte livrando o eixo da 9028. Solo CNA 6303. Empresa Guarde Cópia preparada da Eule da Motiva. Da Eule da Motiva, aguardando. Salvador, boa noite, 2584, Information Alpha, stand 10, 330-200, start up to Madrid. Roger, wait for clearance, you are number 2, prepare, book a departure, depart transition. Book a departure, depart transition for Madrid, Europa 084. Roger, that's affirmative. Thank you. Salvador, 352, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, Sobe e mantém o 5052. Não, correção. Mantenha 130. Aguarde a autorização. Certo, vai pegar 130 e aguardar a autorização. 5203. Bravo Hotel Zulu Trivi. Restante conforme, nível 360, saída da El Leda Motiva. Decola da pista 10 direita após o código 5546 e o controle 1208. Autorizado Guarulhos 360, Opa Zulu 10, Bridge, Opa Zulu 96, Bravo Hotel Zulu Trivi, após conforme, saída da El Leda Motiva, aciona 5546, controle 208. Correto, chama pronto no portão 4. Vai chamar. Air Europa 084, ready to copy. Go ahead with the clearance, Europa 084. Europa 084, you're cleared from Salvador to Madrid. Lima Echo Mike Delta. As filed, your flight plan route as filed. Flight level 370. Puka departure, depart transition. Departure from runway 10 after departure, left turn. Squawk code 5550. And departure control frequency 120.8, confirming squawk code 5550. Roger that, Europa 084 is clear to Madrid by a Puka departure, depart transition, then at 5, flight level 370. 10 in use, after departure it will be a left turn, squawk code 5550. Departure frequency will be 120.8, Europa 084. Roger, that's correct. Europa 384, call me, ready for pushback and startup on gate number 10, stand number 10. We are already ready for the startup and pushback on 10, Europa 384. Then you are clear to startup, pushback, coordinating with ground staff of Infraero Company, call me for taxi on aiming of gate number 8. You're probably going to be towed to aiming of gate number 8, Europa 384. Roger, we are clear for push, and we understand we'll be towing until position 8, Europa 084. We are clear for push. Affirmative. Dia November Alto, socorro meteu os 36, voo na proa do farol de Itapuã, ponte quando visual com o tráfego nacional na tela. Voa na proa do farol de Itapuã, reporta quando visual com o tráfego nacional dando 0, Índia November Alfa. Salvador, boa noite, gol 1246, passo externo, baixado e checado. 1246, livre pouso, pista 90, vento 090 graus, 109. Livre pouso, 090, com 109, gol 1246. Torre Índia, November Alfa, visual com tráfego na final da 10. November Alpha, a retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento da final 10. Pode livrar no Índia November Alpha. Após a passagem do tráfego, está autorizado cruzar o campo da 10. Reporta livrando o Índia November Alpha. 1246, informa o tráfego à sua direita. Mantendo o nome e o pé, no Charlie 950, na terceira com seu pouso. Ciente, gol 1246, tem o mesmo podcast. Trip 5393.4 5393, autorizado Salvador João Pessoa, via Golf 677, nível 190, Puka, Jamo, Alfa Romeo Uniforme, decola da 10 esquerda após 5552, o código 1208, controle. 60. Chama próximo, parte 3. Europa 084, Salvador Brown, do you read me? Yes, Europa 084, go ahead. You have an estimate of time to start your pushback? Right now, Europa 084, the push was lifting up. We are pushing right now. Siga. Coordenação. 1888, acione identificação. Isso mantém o 080. Chegada bom. Segue Alfa 190 à sua esquerda, 11 horas, 11 milhas, livra 200 em descida. De base pela direita, porte nacional no 7. Autorizado de girar base em geral número Alfa, reporta no final no 7. 46, ingressa Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette, portão 05, voo no 246. Mike Cunha, que autorizado 090. E 55 no 5, desça para 2 mil pés. Para 2 mil, TV, 5 no 5. Dá o filmito aqui, emitido, piso no 7, vento 090 graus, 092. Filmito aqui, emitido na cabeceira no 7, 1 de alano para 1. Para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. No 3 aguarda para iniciar o pushback, aeronave no 05, está prestes a parquear no 05, é o Boeing da Gol. Outro observador, 5515, está livre da restrição de velocidade em pelo? No 5, velocidade liberada. Tá bom. Parada do voo está livre, você não quer ver o trem? 3 no 3, afirmativo. Após o parqueamento do Boeing 737-800 da Gua, sua esquerda no 5, inicia no 4. 7, você não quer ver o trem? Forte liberando o eixo da 1028. Autorizado, povo vai à esquerda. Ingresso no circuito padrão da 7, reporta livrando o eixo. O Índia não liberou o som. tempo, coordenação é, pro Índia November Alpha, esse é o posto final. Gente. November Alpha, autorizado Girabás, reporte curta final na 7. Autorizado Girabás, reporta curta final na 7, Índia November Alpha. Táxi de Índia Alpha, com temperatura em 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-3. Leve táxi 2-2-9-3. 0-0. 0-6-0-1-8-8-8. Estudo 35-5-5, está autorizado o procedimento? Autorizado final 5-5-5. Tá bom. Preparar para o pouso, 27 graus. Tá bom. Perdão. 26. Opa, valeu. Pouso 7, ainda não preparado. Sozinho manual. Controle Salvador, 35-5-5-5, final da 1-0, visual com a campo. 35-5-5, complete final, chame torre, em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 35-5-5. Azul 4-2-3-5, autorizando a descida 2.000 pés. Reporte na final da pista no 0. 2.000, reporte na final, como é que 1-8-8-8, décima tem 4.000 pés, ajuste no 0-1-3. 4.000, ajuste no 0-1-3, 1-8-8-8. Mike Yankee chama o controle Aracaju, frequência 1-2-0, decimal 3. 5-5-5, continue a perturbação, reporte com um trem checado. Porta lá 5-5-5. Obrigado, lembrança, follow 47, estou autorizado pelo deck track, reporte livrando na pista 7-3-5. M3 no 3, mantém o ponto de terra. Salvador, 0084, ready for taxi. Europa 084, you're clear to taxi via April number 1, India and Alpha. On hold point of runway 10, call tower 118.95 and KNH 1013. Roger, 118, 1013 Greenwich, fly apron number 1, India, Alpha, holding point 10, Europa 084. When ready, we contact 118.95. Para o táxi com 47 na borda, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Natal. Canem é 3 no 3 visual com trânsito nacional na zero. Ah, faz a passagem do meio, então autorizado a Nélio Mantip, cabeceiro na zero. Faz o clipe ali na zero. Temativo, visual com Airbus 330 da Aero Europa. Da guarda do tráfego como número 3 no ponto de espera. Via Indiópolis no ponto de espera 118.95, ajuste no 013. Como número 3, ponto de espera 118.95, ajuste padrão, 5390. Confirmando, o Airbus 330 está passando próximo à entrada do pátio 3. Sim, está visual com o mesmo. .888 da Gol, 2.000 pés autorizado. Número 2 na aproximação, reporte estabilizado na final. Vocês, reporte estabilizado, Gol no 888. Salvador Tower, boa noite, Europa 084, approaching holding point 10 in sequence. We're ready. Europa 084, maintain holding point. Hold 10.